Boa noite para todos vocês. O que está acontecendo aqui não é uma canalização. É uma manifestação de várias reencarnações minhas, de várias personalidades que eu tive. Encarnações, algumas encarnações que eu tive, assim como vocês tiveram. Eu já fui muitos. Vocês também já foram muitos. Então, aqueles que dizem que eu sou todo mundo não conhecem as reencarnações, porque vocês também foram todo mundo. Essa é só uma forma de dizer que vocês já tiveram muitas vidas e muitas personalidades e planejamentos encarnatórios diferentes e alguns totalmente diferentes dos outros. E tudo o que é feito aqui é por puro amor. Amor de verdade. Amor falado e sentido e emanado por todos vocês e para todos vocês, os que estão aqui presentes e os que estão assistindo os vídeos, independente de quem seja. Sem exceção, amor incondicional para todos, não importa o que sintam por mim, se é amor ou ódio, é amor incondicional para todos, porque Deus ama a todos. E quem está em comunhão com Ele precisa amar a todos. Mas lembrem-se, exortar não é odiar, porque o Pai, a que o Filho ama, todo o tempo exorta, porque quer o bem do Filho. O trabalho que é feito aqui é para a sua cura, para a sua ascensão, para a sua iluminação, para a sua felicidade. Ou seja, é para o seu bem, não para o seu mal, porque Deus não quer o seu mal. Ele quer o seu bem. Ele não criou você para sofrer. Ele criou você para sorrir e ser feliz. Porque Deus é alegria, amor e vida em abundância. Deus não é morte. O homem é que escolhe a morte. O homem é que escolhe o sofrimento. O homem é que escolhe o pessimismo. O homem é que escolhe a dor. E nós estamos aqui para ajudá-los por amor. Deixa eu explicar uma coisa. Lá nos primeiros vídeos, onde está escrito canalização com Akhenaton, onde em algum vídeo ou outro foi dito que o Pedro não é a reencarnação de Akhenaton, ou foi colocado como canalização, por que que foi colocado dessa forma e foi dito isso? Porque não era o momento para isso ser revelado. E o Pedro precisava falar com convicção. Então nós não revelamos. Nós revelamos algumas coisas. Por isso foi escrito canalização, mesmo sem ser. Quando na verdade, em um vídeo ou outro, quando colocou o nome de um espírito, não era uma canalização ou incorporação, era a manifestação do seu próprio espírito, do meu espírito. Quem estuda sabe que isso é totalmente possível. Totalmente possível. Isso acontece, sabe com quem? Com todos vocês. Na rua, no trabalho, dentro de casa, em discussões, em muitos momentos vocês externam personalidades de outras encarnações, sem perceber que estão externando personalidades de outras encarnações, porque está tudo aí dentro de vocês. Está tudo aí. Você é um espírito imortal, já teve várias vidas. O esquecimento, ele é entre aspas. O esquecimento não é tão esquecimento assim. Na verdade, vocês estão em lembrança constante. Quer um exemplo? Existe uma encarnação de um menininho reencarnado, em que na encarnação anterior, ele foi um general nazista. Quando ele reencarnou, ele entrou no esquecimento, como todos nós quando a gente entra no esquecimento na encarnação. Quando ele reencarnou, ele desde criança já tinha o jeito todo de um militar. Criancinha. A mãe até brincava: nossa, você parece um general, um militar. Até sua postura ereta de um militar. Ele externava todo o jeito de ser da encarnação anterior, mesmo sem saber quem era, mesmo no esquecimento. Um esquecimento relativo. Ele estava externando todo o jeitinho dele de ser da encarnação anterior. E durante a encarnação dele, com certeza ele externou o jeito de ser de outras vidas. Isso não tem como impedir. Então prestem atenção quando vocês conhecerem alguém, vocês dizerem assim: nossa, fulano é tão arrogante, fulano é tão ganancioso, fulano é traidor, fulano é astuto, fulano é ardiloso, fulano é falso, fulano é violento. Tem horas que o fulano parece um animal raivoso, feroz. Cuidado. Isso não é regra, tudo bem? Não é regra. Porque podem existir espíritos muito evoluídos que a sua forma de ser real pode ser modificada. Mas é sempre para um bem maior. Mesmo sendo um espírito evoluído, amoroso, quando ele reencarna, está no esquecimento, a espiritualidade pode programar para que naquela encarnação ele se torne um pouco arrogante, prepotente e vaidoso. Vocês sabiam disso? Mas nunca é numa potência altíssima. Sempre vai externar ali um pouco, misturado com a arrogância, prepotência ou ganância, vai se misturar o jeito dele amoroso, paciente e compreensivo de ser. Isso não é regra, mas isso pode acontecer na programação encarnatória de algum espírito evoluído. Tem propósito. Porque pode ser que ele já tenha evoluído tanto, tanto, tanto, tanto, que ele já esqueceu as paixões. Então a espiritualidade programa uma encarnação para ele ser um pouquinho arrogante, prepotente, orgulhoso. Em determinado momento da vida dele, prestem atenção no que eu estou dizendo, que é muito importante o que eu estou falando, hein? Em determinado momento dele, para ele da vida dele, alguns anos ele vai ficar daquele jeito, vão ser colocadas pessoas em volta dele e vai ser colocada uma vida, para ele ter uma vida que vai fazer com que ele fique arrogante, com que ele fique prepotente por um tempo. Para que isso? Não é só para ele lembrar o que é isso. É porque quando ele despertar e começar o seu trabalho para a evolução da humanidade, quando ele for lutar contra essas paixões, primeiro que ele vai conseguir erradicá-las rapidamente. Vai ser mais fácil para ele abandonar o orgulho, a arrogância, a prepotência, ele vai mais rápido, porque aquilo já não existia mais nele. E como ele adquiriu se ele não tinha mais? Programação encarnatória. É como se a espiritualidade criasse certas situações na vida dele que instigasse ele a ficar daquele jeito. É como se acessassem um registro no corpo mental inferior dele de lá de trás e dessem uma ativada naquilo antigo, quando ele ainda tinha aquilo. Para quê? Porque às vezes acontece do espírito ter evoluído tanto, tanto, tanto, tanto, que precisa fazer isso para ele evoluir, ele quer evoluir mais, ele quer evoluir mais. E fazendo isso, ele vai ter a oportunidade de evoluir ainda mais rápido do que se ele começasse a externar todos os atributos do seu espírito desde nascença. Mas não é sempre assim. Nem sempre é assim. Siddhartha Gautama, quando reencarnar, ele já vai externar os atributos do espírito dele desde criança, até porque o pai e a mãe serão já espiritualizados e vão instruí-lo, Porque na programação encarnatória dele, não está programado para ele ser um pouco arrogante, prepotente durante um tempo e depois lembrar quem ele é. Não, ele vai desde a nascença. Cada programação é uma programação. E também existe um propósito. Um espírito evoluído pode estar na programação dele para durante um tempo ele ficar arrogante, prepotente, vaidoso, ou ter até mesmo alguns vícios, para quando ele abandonar tudo aquilo e deixar aquele jeito de ser e mudar da água para o vinho, que as pessoas vão dizer, nossa, mas você mudou da água para o vinho. Ele não mudou, ele só lembrou quem ele era. Mas as pessoas vão interpretar como mudança. Você mudou da água para o vinho, para que isso foi feito? Para quando as outras pessoas verem aquilo, ele vai ser um exemplo para que as pessoas digam, nossa, é possível, se ele conseguiu, eu consigo também. Mas aí vão dizer assim, ah, mas aí foi feita uma programação, ele já é evoluído, fica mais fácil. Tudo bem, é verdade. Mas você pode mudar da água para o vinho também, mais do que você imagina. Você pode até não adquirir a evolução daquele espírito, daquele avatar nessa encarnação, mas o salto que você vai dar, o salto que você pode dar se você mudar da água para o vinho, é muito maior do que você imagina. Quando você desencarnar e chegar no plano espiritual, você vai se surpreender. Quando você se deparar no lugar ao qual você está em sintonia, um lugar bom. Não é impossível. Tem gente que já está numa ótima frequência e acha que está numa frequência ruim. Espíritos evoluídos, quando é revelado para eles, você foi o fulano, você foi o cicrano, que são considerados pessoas evoluídas, como ele está num esquecimento muito forte, ele diz, eu não me sinto nada disso, eu não acho isso, não é possível, eu não tenho essa evolução, não tem nada a ver comigo, algumas coisas parecem. Mas percebe que quando lê sobre determinadas personalidades, às vezes psicografadas, lê e fala, peraí, ele está igualzinho a mim. Ele está igualzinho a mim. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que Chico Xavier reencarna agora. Aí ele cresce e lê, ou vê vídeos dele e lê sobre ele, como ele era, a personalidade dele. Alguém revela para ele que ele foi Chico. Fala assim para o rapazinho, você foi Chico. Ele fala, que isso, eu não fui Chico Xavier de jeito nenhum. Não tem nada a ver comigo, não sou eu, não. É sim, é o esquecimento que é forte. Vai estudar sobre Chico. Tem vários registros sobre Chico Xavier. Aí ele começa a ler sobre Chico. Ele começa a ler e fala, caramba, é muito parecido com o meu jeito. E aí ele já fica meio assim, pensativo. Já fica meio pensativo. Fala, peraí, está muito igual a mim mesmo. Está muito parecido. Espíritos evoluídos, às vezes, eles perdem um pouquinho a paciência. É normal. Porque vão dizer assim, mas ele é tão evoluído, por que ele perdeu a paciência? É normal. Porque espíritos muito evoluídos e além daquela época que encarnam em mundos onde habitam humanidades menos evoluídas, dependendo do grau evolutivo dele, se for muito além daquela humanidade, o que que acontece? Ele às vezes perde um pouco a paciência, por N motivos. Um deles é a questão hormonal, dos hormônios, que ele tem que lutar contra aquilo o tempo inteiro, porque quando ele está em espírito, no plano espiritual, não existe influência de hormônios. Fica muito mais fácil. Então ele tem que lutar com toda aquela animalidade. De quê? Do corpo físico. Esse corpo é animal. Tem que lutar contra os instintos animais, que ele não tem mais, mas foi inserido num corpo com instintos. Imagine um espírito que não tem mais isso, inserido num corpo que tem isso. Ah, mas ele não tem mais isso, então vai ficar tranquilo. Não vai. Ele está dentro de um corpo com tudo isso, então ele vai ter que lutar contra aquilo. Não vai ser fácil. Ele vai ter que lutar contra os instintos animais, porque ele vai sentir. Ele vai sentir tudo que tem naquele corpo animal. Ele vai ter que lutar contra aquilo. Até ele se libertar, desencarnar, e aí não vai ter mais a influência. E isso também ajuda ele a evoluir, porque quando ele luta contra os instintos, ele está evoluindo. Evoluindo de uma forma mais difícil, que aí vai mais rápido. Quando ele está lá sem corpo físico, não é mais fácil? Então a evolução pode demorar um pouco mais. Quando ele encarna nisso aqui, que ele não tem mais, que não faz mais parte dele, ele tem que se esforçar mais. Se esforçando mais, ele evolui mais rápido. Entenderam? Então, existem inúmeras programações. Inúmeras programações. Um espírito evoluído, quando encarna, ele tem que ser bem acompanhado, senão ele pode se desviar do propósito? Pode cair. O esquecimento é muito forte. Ele estará encarnado na época, naquela época, então ele vai estar encarnado num ambiente social, com pessoas, com um jeito de ser, com uma cultura referente àquele planeta, àquela humanidade ou àquele país e referente àquela época. Então, o jeito dele de ser vai condizer com aquela humanidade, com aquela cultura, com aquela época. Não é assim? Então, ele vai se vestir de acordo com a humanidade daquela época, ele vai ter um comportamento muito parecido com a humanidade daquela época, ele vai ter um jeito de falar muito parecido com a humanidade daquela época, ele vai ter o sotaque do local ao qual ele vai encarnar, no meio das pessoas a qual ele encarnou. Jesus, quando encarnou, ele não falava uma língua? Não falava uma certa língua? Então, ele falava a língua do lugar onde ele nasceu. Ele se vestia de acordo com os seres humanos que se vestiam daquele jeito. O estilo do cabelo dele, da barba, era de acordo com os homens daquela época. Por isso que ele tinha um barbão, um cabelo grande, de acordo com a época, e aquela roupa. Se ele encarna agora, como é que ele vai ser? Ele vai usar uma bermuda, uma calça jeans, um tênis, uma blusa de manga. Se ele reencarnar aqui no Rio, ele vai ter um sotaque carioca. Vai ser desse jeito. Ele vai dirigir carro. Naquela época, qual era o veículo? Não eram camelos? Burros? Ele não andava nesses bichos? E agora, se ele encarna agora? Ele ia andar de carro, ele ia andar de ônibus, ele ia andar de metrô, ele ia falar de um jeito diferente, ele ia comer a comida da época, ele ia cortar o cabelo de acordo com essa época, ele poderia deixar uma barba ou fazer a barba, ficar com o rosto liso, ou ele poderia um tempo deixar a barba, depois mudar de estilo e fazer a barba. Ele poderia usar um desodorante, um perfume, normal, como todos os outros. Ele encarnou naquela época, naquela humanidade, com aquela cultura. Pode cometer erros, normal, vai estar encarnado. Então, nós precisamos abrir a mente para tudo isso. Quando há a programação reencarnatória dele, tem toda uma preparação. Existem inúmeras reuniões, inúmeras instruções de espíritos diferentes, bate-papo, conversa. Ele não programa a encarnação dele sozinho, porque é uma grande obra. Estou falando de Jesus. É uma grande obra que ele vai fazer. Então, ele não programa a sua reencarnação sozinho. Ele participa da programação da encarnação dele com outros mestres, outros espíritos mais evoluídos do que ele, outros espíritos na mesma evolução que ele e outros menos evoluídos do que ele, mas são espíritos evoluidíssimos, que ajudam na programação, porque a encarnação dele iria afetar o planeta inteiro até os dias de hoje. É algo muito sério. Então, a programação é muito bem planejada. Antes dele vir, ele já sabe qual é o perfil psicológico e o arquétipo da humanidade daquele planeta. É mostrado para ele, ó, eles são assim, eles pensam assim, o costume é esse, a época é essa, muito atrasada, muito primitiva. É assim, assim, ó, você vai ter contato com esses espíritos aqui. E aí mostra quem vai ser a mãe, quem vai ser o pai, quem vai ser os irmãos e quem serão os governantes, os poderosos que estarão encarnados lá. E aí eles mostram quem é o espírito de cada um daqueles homens. Exemplo, Caifás. Ó, o espírito do Caifás é esse aqui, ó, é esse fulano aqui que está no corpo do Caifás. Herodes, olha, o espírito do Herodes é esse aqui, que vai estar naquele corpo lá de Herodes. As pessoas que estão naquela humanidade, elas nem imaginam quem são os espíritos que estão naqueles corpos. E se falar para elas quem são, elas não vão acreditar. Vão dizer que é loucura. Ou vão dizer que estão querendo denegrir a imagem deles, desmerecê-los, desacreditá-los, e não é. Os espíritos deles estão ali. Mas há um disfarce. Qual é o disfarce? Corpo físico. Um corpo físico de um ser humano normal. Mas o espírito que está ali é totalmente diferente daquilo. Por isso eu pergunto para vocês, quem deve ter sido o espírito de Herodes, Caifás, Pôncio Pilatos, dos soldados romanos e de outros? Quem são os espíritos de pessoas arrogantes, prepotentes, vaidosas e materialistas daquela época e desta época? Quem são? Como é que é a aparência desses espíritos? Se você é arrogante, prepotente, vaidoso, invejoso, se você é ódio puro, se você é ganancioso, com certeza o seu espírito vai ter uma forma. Porque o externar do seu espírito é o que está no seu interior. O seu espírito tem a imagem daquilo que você vibra, daquilo que você sente, daquilo que você pensa. Se você só pensa em amor, se você só vive em paz, tranquilo, equilibrado, paciente, tolerante, compreensivo, qual será a forma do seu espírito? No corpo físico é fácil de enganar, porque aqui está tudo misturado. Os que vibram no amor e no ódio, vamos dizer assim para ficar fácil, os do amor e o do ódio, todo mundo por aí. Então você não consegue identificar quem é quem, só quando você começa a conhecer aquela pessoa. Já dá para você identificar. Mas quando ele desencarna e sai do corpo, aí você vê o espírito dele. Aí você vê. E vocês podem se surpreender com muitos. Vamos dar um exemplo. Imagine um espírito muito evoluído, um avatar encarnado. Ele desencarna de repente. Quando o espírito dele sai do corpo, cada desencarne é diferente uns dos outros. Existem avatares que, quando o espírito dele sai do corpo, depois do desencarne, ele voa para o universo numa velocidade e emana uma luz que ilumina muito longe o universo. É como se ele estivesse se libertando finalmente, principalmente quando a vida é longa. Ele emana uma luz imensa, ele se abre todo e ele já está sendo recebido. Os outros espíritos evoluídos já estão todos ali. Ele não desencarna sozinho. Ele emana uma luz imensa, se liberta, depois ele vai voltando ao normal e vai para a sua dimensão de origem. Parece até uma cena de desenho animado, onde ele emana toda aquela energia. Quanto mais evolução, mais tem isso. Mais tem isso. Parece até um desenho animado. Então, existem inúmeros planejamentos reencarnatórios. E é mostrado porque esses espíritos muito superiores, eles têm como ver o futuro, eles sabem o que vai acontecer. Tá? Eu sei que as escolhas mudam o futuro, mas eles sabem o que vai acontecer. E eles dizem, olha, você vai encarnar e vai acontecer isso, isso e isso, você vai passar por isso, por isso, por isso, está tudo no planejamento. Porque eles sabem qual é o perfil psicológico daquelas pessoas e sabem quais serão as reações delas quando o trabalho começar a ser feito. As reações serão diferentes, inúmeras. Isso acontece com todos, como está acontecendo agora no trabalho espiritual daqui, por exemplo. Isso acontece com vários outros. Percebam que quanto mais evoluído é o espírito que vem em missão, como é que eu vou dizer? Muitos vão entender o que ele diz, mas menos, também menos vão entendê-lo. A partir do momento que vão entender, mas também não vão entendê-lo. A partir do momento que ele será compreendido por muitos, mas ele será incompreendido por outros. Porque ele está muito além daquela época, muito além daquela evolução. Assim foi com Jesus Cristo. Ele estava muito além daquela época. Então, o que ele tem que fazer? Em muitas situações, ele tem que deixar, às vezes, de falar certas coisas, porque não será compreendido, não será aceito, não acreditarão. E ele sentirá no coração como se alguém estivesse dizendo assim para ele: essa informação não está na hora de ser trazida. Essa informação nós vamos trazer só daqui a 5 mil anos. Então, você guarda ela. Aí ele não fala. Entenderam isso? Quem avisou? A fonte. Ou algum espírito superior. Ele ouviu uma voz? Não, ele sentiu que aquela informação ele não pode falar. Porque aquela humanidade não está preparada para aquela informação. E as informações que ele fala é as que ele sente que ele pode falar, que já serão vistas, muitas dessas informações, como loucura. E não será aceito por muitos. Tem quanto tempo que vocês saíram do Homo erectus para o Homo sapiens sapiens? Aproximadamente 300 mil anos. Vocês acham isso muito tempo? 300 mil anos? Será que é muito tempo, 300 mil? Pois eu digo para vocês que existem planetas no universo onde habitam humanidades nesses planetas, as quais a evolução deles está distante de vocês, de todos nós aqui na Terra, de vocês, de mim, de todos nós, 1 bilhão de anos à frente, na evolução moral. E outros estão 10 bilhões de anos à frente na evolução moral e intelectual, tecnológica e científica. Então, esses que estão 10 bilhões de anos à frente da humanidade aqui da Terra, quais serão os conhecimentos que eles têm? Qual é a moral que eles têm? Incompreensível para todos nós. Qual é a tecnologia deles? O que, que eles são capazes de fazer 10 bilhões de anos à frente na nossa tecnologia? Quer uma comparação? Como é que era a tecnologia aqui da Terra 100 anos atrás? De 100 anos para cá mudou muito? Mudou bastante, não mudou? Há 100 anos atrás tinha celulares? Não. Tinha esses computadores que nós temos hoje aqui? Não. Tinha esses carros que nós temos hoje aqui? Não. E só foram 100 anos, né? Imagine 10 bilhões de anos. Bilhões. Porque a partir do momento que você vai adquirindo mais tecnologia vai vindo, porque você está adquirindo mais tecnologia, mais conhecimento, fica mais fácil de trazer mais. Fica difícil quando você é homem das cavernas. Aí você tirar a tecnologia das pedras, fica difícil. Mas quando já começa a entrar a tecnologia, fica mais fácil de ir puxando outras. Vai puxando. Então, tem em média 300 mil anos que saíram do Homo erectus para o Homo sapiens sapiens. Como viviam os Homo erectus? Eles tinham carros, celulares, tinham alguma tecnologia? Eles tinham alguma tecnologia? Ou nenhuma? Tinha o quê? A pedra lascada. Ou seja, eles não tinham tecnologia nenhuma. Só tinha pedra e pau. O que são 300 mil anos diante da eternidade, diante do infinito, diante daquilo que nunca vai acabar? Não é nada. 300 mil anos. Então, tem muito pouco tempo que os Homo sapiens sapiens deste planeta deixaram de ser Homo erectus. Tem muito pouco tempo. Então, nós temos uma longa caminhada pela frente para crescermos, não temos? Porque a gente não vai parar no Homo sapiens sapiens, vai continuar a evolução. E quando o planeta Terra morrer e ele acabar, o planeta vai acabar, mas os seus espíritos vão continuar vivos. Então, não vão ter mais casa se não tem mais o planeta aqui? Quando esse planeta aqui acabar, vocês nem estarão mais aqui nesse planeta. Vocês estarão em outra condição, talvez em outros mundos, ou livres no universo, dependendo da dedicação de cada um. Os planetas vão acabar, mas os espíritos continuam. Os sóis apagam, mas os seus espíritos continuam vivos. E os espíritos que habitam sóis e planetas também continuam vivos. O que vai acabar é só a parte física, que é perecível. O corpo físico dura 80 anos, 90 anos, 100. Tem gente que vive até 120, 130 anos, não é? Gaia tem um corpo físico, é a Terra. Só que é um corpo físico que dura muito mais tempo. Dura bilhões de anos. Mas é um corpo físico. Assim como o Sol. É um corpo físico. Mas ele fica aquele espírito parado ali dentro daquele planeta, ele está aprisionado. Gaia tem muito mais liberdade do que vocês. Uma liberdade que vocês não compreendem. Vocês conseguem sentir toda a natureza desse planeta? Vocês conseguem sentir todos os animais, as águas, o ar, a terra, as vegetações dentro de você? Vocês conseguem sentir? Então, como é que eu, Pedro, sinto? Eu não só sinto tudo o que há no planeta, como eu sinto tudo o que há no universo. Assim como eu sinto Deus. Mesmo estando preso nesse corpo físico, eu tenho liberdade. Se eu sinto, vocês podem sentir também. Eu estou ajudando vocês a sentirem. Eu mexi com a cabeça de vocês? Vocês conseguem se ligar a tudo? Constantemente, 24 horas por dia, estar ligados a tudo? Ao vento? Vocês sabiam que o vento é material? Ele não pode ser visto, mas é material. E ele existe. Então, por que o vento sendo material e não sendo visto, vocês acreditam no vento? Porque vocês sentem o vento e vocês puxam ele, não é? Mas vocês não estão vendo. Então, por que não acreditam nos espíritos? Vocês também não estão vendo os espíritos. Ah, mas os espíritos eu não sinto. Será? Toda hora um espírito se acopla em você. Quando o espírito se acopla em você, quando você começa a discutir e ficar com raiva com alguém, e o seu jeito muda, às vezes até a feição muda. Já viu quando a pessoa discute e fala, nossa, sua cara mudou. Cuidado. Pode ser uma manifestação de uma encarnação sua antiga, ao qual você era muito violento, mas pode ser um espírito que se acoplou em você por afinidade, sintonia e frequência. E incorporou em você totalmente consciente. E o seu rosto mudou. Quando eu ia para as noitadas, para as boates, quando eu bebia e quando eu fazia as brincadeiras, uma vez eu estava numa boate e um amigo meu falou assim, nossa, Pedro, quando você chegou naquela menina, não parecia você, você parecia um Zé Pilintra. Você chegou todo malandrão, cheio de jingue, abraçou ela assim, falou assim, você não tem esse jeito. Não era um Zé Pilintra, era um quiumba que se acoplou em mim, que se faz passar por um malandro. Nossa, mas eles não dizem que o Pedro é um espírito evoluído, um quiumba nunca iria acoplar. Por que não? Eu me enchi de cachaça. Eu estava naquela frequência, naquele momento. O quiumba se acoplou em mim, por quê? Porque ele queria beber junto comigo e ele queria beijar a boca de uma menina junto comigo, ele queria sentir aquilo. Porque ele também gosta disso. Ele está agarrado à matéria. Mas tem uma outra coisa. Mesmo na frequência dele, eu também estava em outra frequência. Que frequência? A frequência da alegria. O que eu emanava. Eu estava me divertindo ali, eu estava numa alegria muito grande. Só que a minha alegria era maior do que as outras pessoas que estavam ali. Mas eu sou melhor do que eles? Não. E essa alegria que eu sentia, ao mesmo tempo que eu dava uma brecha para eles se acoplarem em mim, eu também elevava a minha frequência. Então eles gostavam de se acoplar em mim porque eles sentiam aquilo, mas não sabiam o que era. Tanto é que os meus colegas diziam, nossa, o Pedro tem uma vibe que eu nunca vi na vida. Nunca vi em ninguém. Se tu tá triste, todo mundo fica feliz em volta. Isso era um magnetismo que eu exalava para todos. A forma como eu estava, a frequência que eu estava, era exalada para todos. Aí todo mundo ficava alegre e feliz. E vocês podem fazer isso também. Então, muita coisa era feita. Mesmo fazendo tudo aquilo, porque tudo é frequência. Então, era o que eu emanava. Mesmo levando a vida daquele jeito. Quem pensa de forma religiosa não vai entender o que eu estou dizendo. Tem que abrir, tem que expandir para poder entender isso. E tem certas coisas aqui que eu não posso falar, eu estou buscando palavras para falar, para poder ser compreendido, para não parecer arrogância, vaidade, ego. Mas eu preciso passar o que a Tom está pedindo para eu passar. Para que vocês possam entender que tudo é frequência, tudo é vibração. E você faz o lugar. Ah, o lugar está uma tristeza. Você só vai ficar triste se você se deixar levar por aquela vibração. Pode estar uma tristeza imensa no local. Se você estiver com a frequência elevada, você vai ajudar a todas aquelas pessoas mudarem essa frequência. Quer um exemplo? Arcanjo Gabriel, que está lá no abismo. A frequência de lá é horrível, é bem baixa. Mas a frequência dele é elevadíssima. Ele entra naquela frequência baixa? Não. E se ele não tivesse lá? Como é que os espíritos que estão lá em sofrimento ficariam? Eles ficariam piores. Bem piores. Então a presença dele lá está ajudando muita gente. Só a presença dele. Mesmo eles estando num estado de inconsciência. Se Arcanjo Gabriel não tivesse lá, eles iriam descer mais. Vocês acham que o Ovoide é o último estágio? Tem um estágio que está abaixo do ovoide. Está no livro O Abismo, de Ranieri. São as ovas, aqueles que estão dentro de ovas. Estão numa inconsciência ainda mais profunda do que a do ovoide, porque o ovoide ainda sente desejos, ainda vampiriza, se acopla na aura das pessoas para vampirizar. Tem ovoide que consegue pensar, não perdeu totalmente a razão, porque dependendo do nível intelectual do espírito, ele não perde totalmente a razão. Se for um espírito muito intelectualizado, quando ele se transforma em ovoide, ele pode manter ali uns 40% de razão. Então, tem ovoide que consegue raciocinar e pensar. Ele só perdeu o corpo astral. A ova, não. Aqueles que estão dentro de ovas, esses aí estão com seus espíritos, suas consciências praticamente paralisadas. A vibração está tão devagar que é quase parando. Esses aí perderam quase que completamente a consciência. Desceram mais. Seres humanos. Quantas ovas tem dessa lá embaixo? Milhões. Seres humanos. Muitos estão encarnados aqui nessa época, agora, na Terra. Não é só no Brasil, não. No planeta inteiro. Que estão nessas condições, nessa vibração. Se desencarnarem, tem grandes chances de acontecer isso com eles. Não é instantâneo, eles vão descendo gradativamente até chegar lá. E não reagem, porque dá para reagir. Dá para reagir. Mas às vezes é difícil reagir a uma culpa muito forte. Muito forte. Então você faz o ambiente com a sua vibração. Você exala um magnetismo. Exemplo, quando o Atafon foi no meu quarto, quando ele emanou o amor dele, eu senti todo o amor dele. Ele mudou o clima do ambiente. Ele sozinho. Você pode fazer isso. Um dia você vai ser um arcanjo. Um dia você vai auxiliar muitos irmãos que estão no abismo. Aí vocês devem pensar assim, nossa, mas acho que eu não quero ser um arcanjo, não, porque eu vou ficar no abismo quanto tempo abraçando eles ali? Deve ser muito chato ficar ali parado, abraçando todo o abismo, longe de uma dimensão celestial. Será que é chato? Ele evoluiu tanto, que dele estar ali auxiliando todos aqueles espíritos é como se ele estivesse numa dimensão celestial, só pela alegria de estar ali ajudando. Por isso que ele não sai da frequência. Porque ele está emanando amor o tempo inteiro. Ele está fazendo um negócio que ele adora, que é emanar amor para aqueles que não têm amor, para aqueles que precisam. Ele é a manifestação de Deus. Então, ele está numa alegria muito grande. O anjo Átafon, quando o livro foi psicografado, ele já estava lá há 300 anos. Não é nada referente ao tempo que o Gabriel está lá. 300 anos. E de séculos em séculos, vamos supor, ele fica lá 5 séculos. Aí ele vai para a dimensão celestial dele de origem, depois de 5 séculos, sem ir lá. Vai lá para quê? Ah, ele vai lá só para se retemperar, para se reenergizar, receber algumas instruções, adquirir um pouco mais de conhecimentos para trazê-la para baixo, para ajudar. Depois ele volta e fica mais 500 anos lá embaixo, ajudando os seus irmãos. De repente é melhor não evoluir, né? Porque se evoluir muito, vocês vão ter essas missões e é chato, né? Alguém aqui acha chato? É melhor ficar sem evoluir, então? É porque vocês não sabem qual é a alegria que ele sente de servir. Gente, ele está lá embaixo, mas é como se ele estivesse numa dimensão celestial, por causa da vibração que ele está. Ele faz o espírito dele e ele faz o ambiente. Ele não precisa estar numa dimensão celestial para sentir tudo que tem lá. Ele vibra naquela frequência o tempo inteiro, mesmo distante de lá. Os espíritos dessas dimensões altas, quando eles encarnam, eles estão num corpo físico, estão em desvantagem, vai ter que lutar contra os hormônios, tudo isso. Mas eles estão em sintonia com aquele local lá, sem saber que estão, porque estão no esquecimento. Estão em sintonia com aquele local, sem saber que estão, pelo que emanam e vibram. Muitos foram assim. Muitos foram assim. Mas por que você está falando isso? Vocês já ouviram alguém falar isso que eu estou falando aqui? Desse jeito? Então, vocês não têm esse conhecimento. Então, eu preciso passar. Mas ninguém nunca passou. Da onde ele tirou isso? Eu nunca ouvi ninguém falar isso dessa forma. Nunca vi nenhum espiritualista falar isso. Nunca vi nenhum espiritualista falar dessa forma. Ser espiritualista não é ter evolução espiritual e nem iluminação interior. Evolução espiritual e iluminação interior se adquire com dedicação durante séculos e milênios, com renúncia, fazendo a vontade de Deus e se dedicando para evoluir. A evolução é solitária. Você não pode carregar ninguém nas costas. Se as pessoas não querem evoluir, você continua evoluindo. Eles não querem, você continua. Você vai ser visto como um louco, que você está evoluindo, todo mundo está na zona de conforto. Eles ficam para trás e você só segue para frente. Você vira um anjo e eles vão para o abismo. E você lá embaixo cuida deles. E quando eles estão lá, você diz: eu te avisei quando a gente estava encarnado. Você não quis me ouvir. Você me chamou de louco. Você me chamou de chato. Você me chamou de fanático. Quer uma prova? Vou falar algo que está no livro do Abismo. Uma cena que tem lá. Mas que Deus me deu a informação que não está no livro. Porque lá no livro não tem essa informação. Lá só tem a cena. Qual é a cena? Átafon, o anjo, passa por um local no abismo, junto com Orcus e Ranieri desdobrado. E ele se depara com uma árvore, com os galhos secos. Uma árvore. Mas tinha uma parte da árvore que parecia um pouco um rosto humano, um rosto feminino. E Átafon sabe quem é aquela árvore. Átafon sabe quem é aquela árvore. Era uma mulher desencarnada. E quando ela vê Átafon, ela começa a gritar, porque ela não tinha perdido a consciência totalmente, ela ainda raciocinava, não perfeito, mas raciocinava. E ela gritou com muito amor, sim, com amor, Atafon, Atafon, Atafon, 3 vezes. Atafon, ponto de exclamação. Atafon, ponto de exclamação. Atafon, ponto de exclamação. E o Atafon foi lá, cheio de amor. Cheio de amor. E colocou a mão nela. Com muito amor. E com lágrimas nos olhos. E ele diz, fulana, resista. Resista. Você consegue. Você consegue sair dessa forma. Eu nunca vou te abandonar. Eu vou te ajudar. Resista. E ela em forma de árvore. E ele começa a falar de Deus. Pensa em Deus. Quando ele fala de Deus, sabe o que ela diz? Eu não quero saber de Deus. Eu quero entrar na inconsciência da alma, eu quero não existir. E ela começa a se exaltar. E ele diz assim para ela, eu vou voltar em outra ocasião, quando você estiver mais amiga, mais amigável. Porque ela começou a se exaltar, ficar muito grossa, ficar muito ríspida, e ele se despediu e saiu. Quem é essa mulher? No livro não diz. É um ser humano desencarnado, essa mulher. Atafon encarnou uma vez, há muitos milênios atrás, muitos. Dezenas de milênios atrás, algumas dezenas de milênios. E o espírito dessa mulher também encarnou nessa época que Atafon encarnou aqui na Terra. E ela foi designada para ser mulher dele. Eles se casaram. Quando eles se casaram, Atafon ainda não era um anjo, mas era um espírito muito evoluído, mas ainda não era um anjo. Mas já era um espírito bem evoluído. E ela era bem menos evoluída. Por que ela foi colocada como mulher dele? Para ela evoluir, ele ia ajudá-la a evoluir. Ela não aproveitou a oportunidade. Ela fez muita besteira naquela encarnação. Ela já tinha feito em outras e ela continuou a fazer. Aquela era uma oportunidade única para ela encarnar com um espírito daquela envergadura, que ainda não era um anjo, mas era evoluidíssimo, estava próximo a atingir o nível angelical. Ele estava próximo a atingir. Ele já tinha muita luz. E ele vivia no anonimato. Ele não veio para uma missão estrondosa na Terra, não. Ele veio para ajudar essa mulher e a família a qual ele encarnou, mas era muito mais para essa mulher. E ele tentou durante muitos anos naquela encarnação. Ele foi traído, foi escarnecido, ela era grosseira com ele, ele tentou de tudo para ajudá-la a entrar no caminho do amor e ela não quis. Ela fez muita besteira, ela foi assim até o final da encarnação. Ela desencarnou, ela foi para o abismo. Ela foi para o abismo e Atafon não foi. Atafon continuou evoluindo. Passaram dezenas de milênios, ele se transformou em anjo, e quando ele se transformou em anjo, a evolução não para, não é? Ele continuou evoluindo, existem degraus infinitos da angelitude. Ele foi se tornando um anjo cada vez mais iluminado, ele chegou à evolução que ele está agora, e ela ainda está lá no abismo. Ele teve outras encarnações, e ela continuou no abismo. Eu acho que nós temos que refletir. Isso só acontece com ele e ela? Ou será que aqui na Terra agora está acontecendo com muitas pessoas isso? está. Por isso eu digo para vocês que muitos de vocês, se dedicarem a evoluir, daqui a alguns milênios, vocês serão anjos. E muitas das pessoas que vocês conhecem agora estarão numa situação precária de evolução. Outros estarão encarnados, ainda encarnando em planetas primitivos, porque foram degredados do planeta Terra, e vocês já serão anjos. Isso acontece toda hora no universo. Toda hora. Então, o que eu quero dizer? Que se vocês aceitarem a oportunidade, entenderem o momento no qual vocês estão encarnados, se vocês entenderem a oportunidade que vocês estão tendo e abraçarem, agarrarem para evoluir, vocês podem atingir uma evolução tão grande nesta encarnação. Porque eu sei que muitos dos seus parentes não querem saber disso e chamam vocês de loucos. Chamam vocês de malucos também porque vocês vieram aqui. E outros que estão assistindo, tem uns que têm até que assistir escondido para não ter confusão dentro de casa. Vocês vão dar o salto e vão se iluminar e crescer e evoluir muito. Porque isso não é privilégio para anjos, isso é um privilégio para todos, sem exceção. Porque os anjos também já foram menos evoluídos, já estiveram nessa situação de agora. Vocês vão, e esses parentes que não querem saber de espiritualidade, que chamam vocês de louco, que vivem uma vida totalmente voltada para a matéria, ou cheio de religião, cheio de dogma, uma visão totalmente estreita de espiritualidade, que às vezes ficam até agressivos quando você vai falar as coisas como elas realmente são, esses vão ficar para trás. Vocês vão virar anjos e eles vão continuar como estão agora. Então vocês não podem desistir de evoluir porque eles estão chamando vocês de loucos e porque eles estão sendo agressivos com vocês. Vocês não podem desistir porque eles não sabem de nada. Se vocês desistirem, vocês vão entrar no mesmo buraco que eles. Vocês querem isso? Vocês não vão ser grosseiros com eles, nem violentos com eles, nem agressivos, senão vocês estarão sendo totalmente contrários ao que está sendo ensinado aqui. Vocês vão ter que ter paciência. Vocês vão ter que tolerá-los. Com amor, com paciência e com compreensão. E entender que eles estão completamente cegos e estão num sono profundo. E eles não querem ser acordados e eles não querem a luz da visão. E vocês não podem forçá-los. Se eles não querem, vocês não podem forçá-los. É a escolha deles. Vocês tentaram avisar inúmeras vezes. Eles não querem. É a escolha deles. Então percebam o quanto é perigoso não querer evoluir. O quanto é perigoso não querer expandir a consciência. O quanto é perigoso não aceitar nada de novo que vem do universo. O quanto é perigoso ficar enterrado na incredulidade, na visão estreita de espiritualidade, numa postura de plena ignorância. Vocês sabiam que incredulidade forte pode te deixar numa condição espiritual bem ruim depois do desencarne? Incredulidade. Lembra das ovas? Existe uma espécie de mar com líquido gosmento lá no abismo. Um mar com líquido gosmento. Ele é grande. Lá dentro tem milhões de almas em forma de peixes e crustáceos. Entra Ata von Orcus e Ranieri desdobrado neste mar. E eles se deparam com um crustáceo. E Ata von diz, bota a mão no crustáceo, o crustáceo nem sabe o que está acontecendo, porque ele já está numa inconsciência forte ainda, mas Ata von diz, ele começou a subir. Daqui a algum tempo, ele vai reencarnar. Ele já está começando a subir, aos poucos. E Ranieri pergunta, há quanto tempo esse espírito em forma de crustáceo está aqui, que é um ser humano? E Atafon diz, ele está aqui há 20 mil anos. 20 mil anos. É um ser humano. É só ele que está ali? Tem milhões lá. Milhões. E aí, de repente, aparece o guardião daquele local. O guardião. Não é um espírito de luz, não. É um trevoso. Mas é o guardião daquele local, chamado Nerodiano. Um tritão. Metade peixe, metade homem. Ele chega nadando bem rápido. Ele é bem tem uma desenvoltura bem grande dentro daquelas águas. Ele chega nadando rápido para ver o que está acontecendo e o que aqueles três estão fazendo ali. E o Atafon diz para ele, Nerodiano, estamos aqui em caráter de estudo para aprender e trazer para o plano físico o que existe aqui para os seres humanos que estão, os espíritos que estão lá encarnados, aprenderem sobre as regiões abissais. E ele diz assim para o Nerodiano, você pode nos levar para os seus aposentos, por favor? Você nos dá uma acolhida? E o Nerodiano leva. Sim, eu posso levar. Quando o Nerodiano é um trevoso, ele toma conta de tudo aquilo ali. Quando o Nerodiano está levando eles, ele vai nadando e os três vão andando. O Nerodiano tem muito mais desenvoltura porque eles vão andando lentamente. E o Nerodiano, ele nada mais devagar. Ele começa a nadar mais devagar porque os três estão andando devagar. E quando ele começa a nadar mais devagar, ele dá um sorrisinho de canto de boca e olha para eles como se ele fosse superior, porque ele tem mais desenvoltura na água e os outros estão caminhando. O anjo Atafon e Orcus é muito, infinitamente mais evoluído do que ele, mas ele, pelo orgulho e pela vaidade, ele se acha superior ao anjo que está ali, porque ele está nadando mal. Ele sabe que se o anjo externar toda a sua vibração, ele voa em uma velocidade absurda, tanto ali dentro como no universo. Mas o anjo, na humildade, ficou, diminuiu sua luz e estava caminhando. Ele está caminhando porque ele quer, gente. Ele está caminhando porque ele quer. A velocidade que ele pode atingir ali é infinitamente maior do que a do Nerodiano. Mas mesmo assim ele se sentiu superior. Vaidade. Orgulho. Por isso ele está lá. E Atafon diz, este espírito, ele está cumprindo a lei de Deus, fazendo a justiça de Deus. E o próprio Nerodiano fala, estou aqui fazendo a justiça, cumprindo a justiça divina, tomando conta de todos aqueles espíritos. E Atafon diz, realmente, ele está. Ele está. E o Atafon está ali para quê? Para fiscalizar. Ele é um fiscalizador para ver se as leis estão sendo cumpridas como tem que ser cumprido. Não pode ultrapassar. Ele tem que fiscalizar porque, às vezes, esses espíritos trevosos, eles começam a querer exagerar um pouco na penitência de quem está ali. Então, ele tem que segurar. Ó, você só pode ir até aqui. Então, ele está ali, está sempre para fiscalizar. E chega uma hora que o Nerodiano começa a se exaltar com relação a uma situação que acontece lá. Sabe o que o Orcus fala para ele? Não, você está enganado. Nós estamos aqui para trazer para o plano físico o quanto a justiça dos dragões está sendo muito bem aplicada. Está sendo aplicada de forma perfeita. O Orcus fala para ele, para o Nerodiano, para o espírito trevoso que toma conta daquele lugar. Aí o Nerodiano fala assim, balança a cabeça assim, ó. Ah, agora entendi. Agora vocês reconhecem o nosso trabalho que é perfeito. O que, que o Orcus fez? Mexeu na vaidade dele, no orgulho dele, como se eles fossem os bambambãs muito bons. Aí ele acalmou. O Orcus foi sábio. Quando ele começou a se exaltar, o Orcus levantou ele, disse que o que ele faz é muito bom e os dragões aplicam a justiça muito bem. Aí ele se encheu todo. É o ego. É o ego. Aí ele acalmou. O Orcus agiu de sabedoria. Quando eles vão sair do abismo, vão embora. Antes deles irem embora, ficou o Orcus e o Ranieri aqui. O Orcus ia levar Ranieri para de volta para o corpo. Por que que ele não foi direto? Não. Existem portais, inúmeros portais no universo inteiro. E quando você está numa determinada dimensão, para você sair dela para outra, que ele ia sair daquele plano lá embaixo para aqui, para o físico, tem que pedir permissão aos guardiões desses portais. E aí eles caminharam durante toda a jornada, no livro inteiro. Durante toda a jornada. E, de repente, no final do livro, quando Orcus ia levar Ranieri embora, quem foi pedir permissão para o guardião do portal, para abrir o portal para o Orcus poder levar o Ranieri para o corpo? Foi o Atafon. Como é que ele pediu? Ele andou o trajeto inteiro no livro. Andou o trajeto inteiro. De repente, ele salta e ele voa muito rápido e emana uma luz gigantesca, parece um anjo alado com uma asa gigantesca, muda completamente, com uma luz imensa, voando. E Ranieri vê aquilo e diz, nossa, ele tem toda essa luz? Por que que a gente não peregrinou tudo isso voando junto com ele? Por que que a gente foi andando até agora? Por que que ele não levou a gente voando nas suas vibrações? Sabe o que que o Orcus diz? Se ele levasse voando, não teria graça. A gente tem que andar para poder ver melhor as coisas. E também tem o seguinte, a velocidade celular que ele está agora, a velocidade vibratória que o perispírito dele está agora, porque para ele adquirir toda aquela luz e voar e adquirir toda aquela luz, o que ele teve que fazer? Ele teve que aumentar as suas vibrações. O Orcus fala assim, se você estivesse lá com ele, nos braços dele, você ia adormecer, você não ia aguentar a vibração dele. Você ia dormir de tão alta que é a vibração dele. Você ia dormir. E aí você ia perder toda a viagem. E aí ele foi pedir permissão para o guardião. Quando a permissão foi dada, Orcus e Ranieri subiram. Quando subiram, eles ficaram frente a frente com Gabriel. Orcus é um espírito muito evoluído. Era tipo um profeta. Quando Orcus viu Gabriel frente a frente, olha que ele está acostumado a ver Gabriel, mas toda vez que ele vê é como se ele não se acostumasse. É tanta luz, tanta evolução, que mesmo Orcus sendo muito evoluído, quando viu Gabriel se sentiu uma formiga, porque o Gabriel tem muito mais luz e é muito mais evoluído. Mas ele não só vê, ele sente o que Gabriel emana. Quando ele viu Gabriel, Orcus se ajoelhou no chão para Gabriel. Se ajoelhou. Olha o que eu estou dizendo. Ele se ajoelhou no chão para Gabriel. E Orcus é um espírito evoluído. O que ele acabou fazendo ali sem querer? Ele acabou idolatrando Gabriel, mesmo sendo um espírito evoluído. Gabriel tinha tanta luz, tanto amor, que ele, mesmo sendo um espírito evoluído, ele esqueceu de tudo, ajoelhou no chão e venerou Gabriel como um deus. Gabriel falou, Orcus, meu irmão, levante-se. Todos nós aqui somos iguais. Eu não quero ser idolatrado. Eu sou seu irmão. Eu sou igual a você. Olha o que que Gabriel disse. Eu amo você do fundo da minha alma, Gabriel falou para Orcus. Eu amo você do fundo da minha alma, como meu irmão e filho de Deus. Levante-se. Fique frente a frente comigo como um igual. Orcus pediu desculpas. Percebam que Orcus, mesmo com a evolução dele toda, ele ajoelhou e venerou Gabriel como um Deus. Se Orcus fez isso, imagine os seres humanos aqui da Terra, a maioria, não todos, mas a maioria que tem uma evolução comum ou muito baixa, por isso que veneram muita gente, idolatram, e a gente está falando que não é para fazer isso. Na política, idolatram na políticos, idolatram jogadores de futebol, idolatram cantores, idolatram médios, idolatram um monte de gente. Espíritos evoluídos não querem ser idolatrados, eles são vistos como iguais. Por isso que quando eles descem lá, eles diminuem as vibrações, para isso não acontecer, para não causar rebuliço lá embaixo e também para não humilhar os espíritos que estão lá. Vamos voltar. Depois eu volto nessa parte de novo. Antes disso acontecer, voltando no livro, eles se encontram, já no final do livro também, eles se encontram com dois espíritos, chamado Tera e Tempe. Dois espíritos em forma feminina. Dois espíritos que foram convidados, se ofereceram e aceitaram para servir no abismo aqui do planeta Terra, para servir, ajudar. Da onde esses espíritos são? Esses dois espíritos são de Vênus, são venusianos. Esses dois espíritos são um pouco mais evoluídos do que Orcus e um pouco menos evoluídos do que Átafon. A evolução desses dois espíritos está entre a de Orcus e a de Átafon. São dois espíritos muito evoluídos. E eles aceitaram servir ali naquele local, e eles tinham muita autoridade, os espíritos das trevas, os sofredores, respeitavam elas duas. E eles falaram assim para Ranieri: esses dois espíritos em forma feminina, eles ficam aqui 800 anos, depois eles voltam para o planeta Vênus e vêm outros dois para ficar mais 800. É um revezamento. 800 anos no abismo, servindo por amor. 800 anos. Aí elas saem, quando passam os 800, elas voltam para Vênus, aí vem mais dois, dois em forma masculina, de Vênus também, e fica no lugar delas. Eu acho que a gente tem que refletir, né? E são 800 anos mesmo. Imagine. Tem gente que está encarnada aqui, que vai ter uma vida de 70, 80, 90 anos, e antes de desencarnar, fala assim para Deus: Deus, eu quero que você me leve, eu não aguento mais ficar encarnado aqui. Quero que você me leve de volta. Não aguento mais ficar encarnado aqui. Quer voltar. Esses espíritos ficam lá 800 anos servindo. Referente a, vamos dizer que se essa pessoa fosse durar 100 anos, esses espíritos ficam lá servindo sem voltar para as esferas celestiais por 8 vidas. Vamos dizer assim, uma vida de 100 anos, 8 vidas. E uma pessoa que vai ter uma vida só e fica pedindo para voltar. Melhor a gente pensar, né? Eu, Pedro, qual é o meu pensamento? Estamos em 2023. Eu tenho 41 anos. Se eu viver até os 80, só falta 39. Já foi mais da metade. Falta menos do que faltava. Os 41 passou voando. Eu lembro de coisas quando eu tinha 18 anos. Me sinto como se eu tivesse 18, 20. Mas o tempo passou. Passou rápido esses 41. O que são os 39 que faltam? Só um exemplo. Se eu fosse desencarnar com 80, eu não sei se eu vou desencarnar com 80. Vamos dar um exemplo. Esses 39, o que são 39 anos? Se eu continuar fazendo tudo certinho, daqui a 39 anos eu estou voltando para o meu lugar de origem. Então eu vou ficar pedindo para ele me levar? Falta pouquinho, só falta 39. Os 41 passou voando. Os 41 parece 4 anos e 1 mês. Só falta 3 anos e 9 meses. Não precisa pedir para voltar. Eu já estou voltando. Eu já estou de partida. Eu já estou de partida. Por isso que o meu espírito fica nessa gana de falar aqui nos vídeos, porque o tempo é curto, falta pouco, eu já estou voltando. Às vezes eu fico um pouco ansioso, porque eu fico vendo, fica vindo as informações na minha mente o tempo inteiro, fica vindo o tempo todo, eu fico vendo um monte de coisa, Deus me mostra um monte de coisa, e eu fico às vezes ansioso, eu preciso ir lá gravar para falar, meu tempo é curto, é tanta coisa para falar, é o famoso tanto para fazer e tão pouco tempo. Eu preciso ir lá, porque eu tenho pouco tempo, daqui a pouco eu estou retornando. E até programarem uma nova encarnação e eu voltar, vai demorar. Então, tem que aproveitar essa para falar agora, porque daqui a pouco eu estou indo embora. Porque eu sei que eu estou ajudando muita gente. Eu sei que eu estou ajudando. Eu sei que tem um monte de gente aí que está mais mansa, está mais educada, está mais tranquila, está mais amorosa, largou os vícios. Eu estou ajudando. Está dando certo. E outros que estão crescendo de uma, estão agindo de uma outra forma, mas estão crescendo. Porque eles precisam ouvir o que eu digo para me atacarem. Eles precisam ouvir o que eu digo. E eles são meus auxiliares. Porque eles pegam os vídeos e propagam. Mesmo que esteja debochando. Eles são meus auxiliares. Estão trabalhando para mim e para Deus. Divulgadores do nosso trabalho. Olha como está dando certo. Então eu tenho que vir aqui gravar mais vídeos, já que eles não fazem isso com os vídeos do Sérgio, não fazem com os da Sônia, não fazem com os da Sabrina, só enxergam os meus, então eu tenho que gravar muito. Seria bom se eles também pegassem os vídeos da Sônia, da Sabrina, para propagar também o trabalho da Sônia, o trabalho da Sabrina, o trabalho dos outros médios, seria ótimo. Mas eles querem propagar só o meu. Então eu tenho que caprichar. E tenho que gravar mais vídeos. Eu tenho que fazer um melhor. É uma pena. Podiam divulgar o da Sônia também. O da Sabrina. O Arthur, que uma vez gravou um vídeo bom aqui. Podia fazer isso. Mas eles querem divulgar só o meu, então eu tenho que caprichar. Então, percebam que tem um lugar lá também onde tem espíritos em forma de rã, seres humanos, forma de rã. Milhões também. E aí os benfeitores falam para o Ranieri: esses em forma de rã, quando estavam encarnados, eles não se decidiam entre a vida material e entre a vida espiritual. Ficaram em cima do muro a encarnação inteira. Olha o que ele disse. Muitos ali não mataram ninguém, não roubaram ninguém, não cometeram nenhum crime aqui. Eles só ficaram em cima do muro entre a vida espiritual e a material. A encarnação inteira, assim, servindo a dois deuses. Em alguns momentos, eles tinham uma atitude totalmente materialista. Em outros momentos, espiritualizada. A luta, de uma forma ferrenha, mas de uma forma diferente, porque tem muita gente que vai lutar contra a matéria e o espírito aqui e não vai acontecer isso. Se fizer tudo direitinho até o fim, mesmo caindo, que é normal, errando, mas levantando e continuando, com certeza vai ter um destino bom na espiritualidade. Mas ali era de uma forma um pouco diferente. Mas é um diferente que muitas pessoas estão nessa situação aqui na Terra. Tem milhões lá. Milhões. Orcus fala para o... Orcus e Atafon falam para o Ranieri assim. Ranieri fala: nós vamos penetrar mais setores no abismo? Orcus diz: não, nós vamos parar por aqui. Quando estava levando ele embora. Vamos parar por aqui. E Orcus diz assim: tudo que nós vimos, que está aqui, que vai ser dito no livro, olha o que o Orco diz, prestem atenção. Tudo o que nós vimos, todos os setores que nós vimos, são as esferas superiores do abismo. Tem outras bem mais baixas, muitas outras, muito mais baixas, mas você, Ranieri, não tem condições de entrar lá agora. Você não tem evolução espiritual para entrar lá. Para entrar lá, você teria que ser mais evoluído. Olha o que ele disse. Você não tem condições evolutivas agora para entrar nessas esferas mais baixas. Você não tem. Mas o que nós trouxemos já é o suficiente para as pessoas terem uma ideia do que é o abismo e mudarem as suas vidas. E ele pergunta: e Dante? Os benfeitores dizem para ele: Dante não viu nem um terço, não chegou nem a um terço do que há no abismo. Tem gente que acha que Dante viu tudo, né? Não dá nem um terço, gente. Nem um terço. E o que Ranieri também não viu, não dá nem um terço. Existem regiões mais baixas, mais inferiores. Teve médium agora da nossa época que foram levados nessas dimensões mais inferiores. E aí vão dizer, mas esses médiums têm evolução espiritual para ir nessas regiões mais baixas? Eles são mais evoluídos do que Ranieri? Não, pois eu digo para vocês que esses que foram levados agora, mais ou menos nas épocas atuais, nas regiões abissais, lá nos dragões e tudo mais, são menos evoluídos do que Ranieri. Então, por que que levaram? Se ele era menos evoluído. Poxa, isso é desleal. Ranieri é mais evoluído, não foi? Primeiro porque não estava na época de trazer as informações de regiões mais baixas na época do Ranieri. Não estava na hora. Tá? Não estava na hora. Segundo que, se eles são menos evoluídos e foram mais baixos, por que foram levados lá? Misericórdia de Deus. Teve toda uma preparação para levar esses médiuns lá embaixo. Mesmo eles não tendo evolução para penetrar lá. Porque Deus tudo pode. Deus tudo pode. Não podemos limitar o agir de Deus. Tudo é possível no universo. Tudo é possível. Tudo é possível. Então, Deus levou médiuns muito endividados para regiões ainda mais inferiores. Mas foi tudo também? Não. Não. Livros de 400 e poucas páginas, 500 e poucas, 600 e poucas, é muito pouco para definir tudo o que há no abismo. Mesmo que sejam 2, 3, 4, 5 falando, tem muito mais. Tem muito mais lá. E tem regiões ainda mais inferiores. No centro da Terra, no núcleo. A maioria foi levado na borda do núcleo, bem próximo do núcleo, mas não no núcleo, não no centro, ou um pouco antes do centro. O que que será que tem lá? Acredito que Deus, no momento certo, vai, a espiritualidade vai trazer as informações do que há lá. E isso não é um privilégio do planeta Terra. Todos os planetas de provas e expiações, onde ainda reina muito mais o mal do que o bem, existem abismos. E existem espíritos trevosos que comandam esses abismos. Vamos dizer, os dragões de outros planetas, vamos dizer assim, para que seja entendido. Espíritos que estão lá em sofrimento e os comandantes de lá de baixo. Os que estão lá aprisionados magneticamente, porque se comprazem no mal por muito tempo e querem continuar sendo assim. Então percebam que existe muito mais do que a gente possa imaginar. Por isso nós não podemos nos achar os detentores da verdade, porque nós não sabemos nada. Tudo que eu sei é que nada sei. Mas o pouco que eu sei, eu posso trazer e ajudar aqueles que sabem um pouco menos ou têm esse conhecimento, mas não tiveram as informações que eu tive ou não enxergaram como eu enxerguei, não interpretaram como eu interpretei. Nós estamos aqui numa troca de experiências. De repente, o que eu falei vai abrir a mente de pessoas que leram esses livros e não enxergaram as coisas como eu enxerguei ou como me foram mostradas. Então, eu ajudei muita gente a abrir mais a mente. Porque cuidado quando você lê um livro. Tem uma série de fatores que pode fazer com que você não entenda do que está lá. Você lê e não presta atenção no que está escrito, está pensando em outras coisas. Você lê e toda hora dispersa da leitura. Você lê e é interrompido o tempo inteiro. Criança chora, mulher chama, toda hora é interrompido. Tem gente que não consegue prestar atenção, tem um déficit de atenção, problema de déficit de atenção. Tem gente que lê com atenção, mas não entende o que está escrito, enxerga aquilo ali com uma visão muito estreita. Não consegue ler lendo de uma forma expandida. Tem gente que lê e transforma o que está lendo em doutrina. Tem gente que lê e acha que aquilo é tudo o que há. Tem gente que não tem condições de comprar aquele livro. Tem gente que não tem tempo para ler, porque trabalha muito, chega cansado em casa e não consegue ler porque está cansado, não tem tempo. Tem gente que não tem nem o conhecimento de que esses livros existem. Tem gente que não tem condições de comprar esses livros. Então, no final de tudo isso, quantos realmente leem entendem, prestam atenção e leem de uma forma expandida. Quantos no meio de tudo isso? Uma quantidade pífia de pessoas que realmente absorvem o que está escrito ali. É uma quantidade pífia de pessoas. Pífia. Só que esses que leem não entendem, leem e transformam o negócio em doutrina, leem de forma estreita, os que não prestam atenção, fica dispersando toda hora, os que não têm condições de ler, de comprar os livros, os que não têm tempo de ler os livros, estão tendo tudo mastigado aqui, porque hoje em dia todo mundo tem internet. Até mendigo tem internet. Então, estão recebendo tudo mastigado aqui, com relação ao que está escrito lá, mastigado, e ainda mais coisas que não estão lá, que me foram informadas. Então, o que estão adquirindo aqui está muito maior do que a leitura do livro. Ou seja, está ajudando muito mais, porque muita gente vai falar assim, caramba, eu li esse livro, mas eu não enxerguei e não vi dessa forma que o Pedro está falando. Não enxerguei dessa forma que o Pedro está falando. O Pedro me ajudou. Agora eu abri muito a mente com relação a isso aí que ele está falando. Fora as informações que ele está dando que não estava lá. Muita gente vai dizer, ele inventou, tirou da cabeça dele. Não tem problema. Não tem problema. Até os que vão dizer isso, eles têm que prestar atenção no que eu estou dizendo para poder falar isso. Então a mensagem entrou. Quando chegar no plano espiritual, não vai poder dizer que não foi avisado. Mas o livro foi de 1950 e pouco, 1960. Tem muito tempo. Nós estamos em 2023. Lá está todo vapor, do mesmo jeito. E a população aqui agora é maior, né? A população é maior. Só que essa população maior não são pessoas sãs, são doentes. Então, está descendo muito mais gente para lá do que na época que o Ranieri psicografou. Porque na época que o Ranieri psicografou, a população aqui era menor. Ela aumentou de lá para cá. De 1950 e pouco para 2023, ela aumentou. Só que ela não aumentou de gente boa, não. Aumentou de gente doente. Agora que está começando a vir uma quantidade grande de espíritos evoluídos. Quando um espírito... vou dizer um, mas são vários. Quando um espírito começa a ficar mal durante muito tempo, já foi degredado para vários planetas, e ele está insistindo, está sendo degredado toda hora, já está mal há milênios, já participou de um monte de guerras no universo, onde planetas foram destruídos. Durante muito tempo, chega uma hora que o Criador fala assim, poxa, espera aí, está demais. Já são milhões de anos assim. Está demais. Vamos fazer o seguinte. São várias raças, né? Não é só uma raça que está ruim. São várias, de vários planetas naquela galáxia. Vamos falar de uma galáxia só. Naquela galáxia tem vários planetas. Guerra toda hora, é um grupo. Não é a galáxia inteira. É um grupo. Vamos supor que seja 35 raças. 35 raças, é só um exemplo, que está desse jeito. Ou seja, 35 raças, 35 planetas. E eles estão assim já há muito tempo, muito tempo, muito tempo. Às vezes Deus manda para um planeta, a espiritualidade manda para um planeta degradado, ele continua, continua, continua, continua. Chega uma hora que ele fala assim, poxa, está complicado. Isso está na hora de acabar, porque tem que dar um basta. Livre-arbítrio tem limite. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar essas pessoas dessas 35 raças, todos esses que estão vibrando na maldade, porque não são todos, só os que estão rebeldes. Vamos pegar todos. Deixa eu procurar um planeta aqui para colocar todos eles. Deixa eu procurar um planeta. Eu preciso de um planeta bem distante de tudo, quase sozinho no universo. E esse planeta precisa ser primitivo. Um planeta sem tecnologia, porque sem tecnologia eles vão ficar limitados, né? Não tem nave, não tem bomba atômica, né? Não tem nada disso. Primitivo, só pedra, pau e caverna. Vamos pegar essas 35 raças e vamos fazer com que eles possam recomeçar. Eles vão recomeçar. Então a gente vai botar eles como homem das cavernas de novo. Eles vão começar quase que do zero, porque já estou tentando há milhões de anos. Deus não queria fazer isso, mas eles escolheram assim. Então pega essas 35 raças, não é a raça do planeta inteiro, tá? Num planeta 30% das pessoas, no outro planeta 25%, no outro planeta 40%, tá? Não é o planeta inteiro, mas são 35 raças. Pega essas pessoas e joga no planeta Terra para encarnar aqui. Todo mundo para encarnar aqui, para recomeçar. Só que eles ficaram milhões de anos na maldade, não ficaram fazendo guerras no universo e tudo mais? Não ficaram? Jogou aqui para recomeçar como homem das cavernas, como australopitecos, Neandertal e tudo mais. Se eles estão recomeçando, está no esquecimento, recomeçou como praticamente como um animal, é um ser humano, mas a aparência bem animal e ignorante, vai evoluindo. Aí vai adquirindo tecnologia de novo depois, porque tudo tem que evoluir, tudo tem que crescer. Quando vai evoluindo, eles já não lembram mais quem eles são, porque desde lá de Australopithecus até agora Homo sapiens sapiens, já passou muitas encarnações e os conhecimentos dele, as lembranças dos outros mundos, que eles tinham muita tecnologia e tudo mais, foi ficando cada vez no mais profundo do psiquismo deles, cada vez no mais profundo do espírito deles, e sendo enterrado, encarnação após encarnação, eles vão esquecendo cada vez mais quem eles são, de onde eles vieram. Só que quando começa a ter tecnologia, na verdade, antes de ter tecnologia, porque começam a formar as civilizações, Idade Média e tudo mais. O que aconteceu na Idade Média? Foi uma barbárie, não foi? E agora, como é que está? Está até pior. Está ruim. Quem são esses? São aqueles que fizeram guerras lá atrás, que começaram com australopitecos. Mas eles não esqueceram tudo? Esqueceram. Mas o jeito de ser externou de novo, mesmo depois de todo esse tempo. Olha a teimosia em permanecer no mal. Mesmo depois de todo esse tempo, e ainda continuam sendo degradados muitos desses planetas, até agora para cá, até pouco tempo atrás, eles estavam sendo degradados ainda, porque Deus não mandou todos de uma vez, tá? Ele não mandou todos de uma vez, não. Ele foi mandando aos poucos. E os outros? Os outros, ele foi dando uns outros destinos, um pouquinho melhores, para ver se dava uma mudada, e eles não mudavam. E não mudava, então foi jogando para a Terra aos poucos, de tempos em tempos, entenderam? Só que não são todos, muitos deles, uma certa porcentagem, já evoluiu e já não está mais aqui. Voltaram para os seus planetas de origem, sabia disso? Dessas 35 raças rebeldes, é só um exemplo, tá? Esses rebeldes não foram todos que ficaram ruins. Muitos deles, uma certa porcentagem, uma porcentagem até considerável, vamos dizer aí na faixa dos 60%, 65%, já voltaram para os seus planetas de origem porque evoluíram, já aprenderam. Os rebeldes que evoluíram. E os que ficaram aqui são os remanescentes. São aqueles que são os mais teimosos do que aqueles que eram teimosos. Os mais teimosos de todos. Esses que já evoluíram eram teimosos ao quadrado. Esses aqui agora são teimosos ao cubo ou muito mais. E eles estão aqui. Mas como identificá-los? É só vocês olharem para os políticos do Brasil e de outros países. É só vocês olharem para os artistas, o que, que eles estão fazendo. É só vocês olharem para o comportamento das pessoas na rua, como é que está no trânsito, como é que está a violência. É fácil de identificá-los. É fácil. Muitos deles podem estar dentro da tua casa. Agressividade, arrogância, prepotência, violência. Te trata mal, te trata com violência, agressividade. Você quer falar, ele não te ouve. É um ego tão forte que porque ele não ouve conselho. Ele não ouve conselho. Ele não ouve ninguém. Ele acha que está certo em tudo. O cara não quer ouvir ninguém. Ou a mulher, ou o homem. Acha que está certo em tudo. São esses, teimosos. Que muitas das vezes você tem que ali falar com jeitinho danado. E mesmo falando com jeitinho, você não consegue dobrar o cara. Você não consegue. São esses. Por isso que a espiritualidade está preocupada. Por isso que os espíritos estão falando aqui de forma mais ríspida. Por causa disso. Porque olha o tempo já. Só que agora acabou o tempo. Aqui na Terra. Aqui na Terra agora foi decidido lá em cima que aqui acabou provas e expiações. Aqui agora vai ser um planeta onde vai reinar o amor e a fraternidade. Então esses espíritos rebeldes não podem estar aqui. Aqui vai reinar o amor e fraternidade, então vai ter que relocá-los para outro lugar, porque eles ainda estão nessa frequência. Aí eu pergunto para vocês, para onde eles vão? Será que o planejamento é igual o que aconteceu lá na Terra, aqui na Terra, quando eram australopitecos? Não, o planejamento é diferente, tá? O planejamento agora é mais rígido. É mais rígido do que o planejamento da época dos australopitecos. É mais rígido agora. Porque olha o tempo da teimosia, milhões e milhões de anos. Só que Deus é bom. Deus está aqui, ó, está falando. Para dar a última chance, falar, cara, muda agora, que todos esses milhões, porque ele é generoso, todos esses milhões de anos, eu vou esquecer. Eu vou permitir que você continue aqui para pegar a regeneração. É só você mudar agora nessa. Você ficar mais bonzinho. Não é virar anjo, não. Ficar mais bonzinho, um pouco mais bonzinho. Ficar mais compreensivo, mais tolerante, mais educado, menos agressivo, mais amiguinho dos seus irmãos, das pessoas, parar de fazer mal aos outros, parar de debochar, de caluniar, de ser um escarnecedor. É só você melhorar um pouco, ser um pouco mais amoroso, botar um pouco mais de amor no coração. Não é para virar anjo, não. Só melhora um pouco mais. Que aí eu vou ver com bons olhos e vou jogar minhas fichas em você. E ele está usando eu, está usando a Sônia, está usando a Sabrina e outras pessoas aí na internet. Tem um monte de canal espiritual bom aí. De pessoas que não são perfeitas, que cometem erros, mas dão conselhos bons. Se equivocam, pessoas que se equivocam na internet, normal, a gente também se equivoca aqui, eu também me equivoco. Mas a intenção é boa. A intenção é ajudar. Nós não somos perfeitos, mas a gente pode ajudar. Está ajudando. Para não ter esse destino. Porque a diferença de uma dimensão abismal para uma dimensão celestial, gente, é estrondosa a distância. Não tem comparação. Não tem comparação. E muitos têm condições de subirem. Só basta ter um pouquinho de vontade. Só um pouquinho de vontade. Só um pouco de vontade. É só vontade. Ah, impossível. Não é, não. Não é. Deus não está pedindo para você virar anjo. Realmente, para virar anjo agora é impossível para a maioria. O que ele está pedindo não é mais do que você possa suportar. Deus não dá mais do que você possa suportar. Deus, ele faz assim, ele traz o conhecimento em doses homeopáticas. Não se pode sacrificar as consciências. Eu não posso trazer um conhecimento que só vai ser trazido daqui a 1000 anos, porque nós fomos feitos para aprender de forma gradativa, porque esse gradativo é infinito. Então, a gente não pode trazer um negócio lá que vai vir só lá na frente para agora. Tem que ser gradativo, gradativo. Deus não dá nada além do que você possa suportar. E você só pode dar o que você tem. Você só pode dar o que você tem. Então, muita gente aí na internet está dando o que pode dar, o que tem. O que é que você tem dentro de você que você está dando na internet? Você está dando o que você tem dentro de você, o que você pode dar, não mais além disso. Nós não podemos exigir que você dê mais do que você possa dar. O que você vem dando? O que você vem distribuindo na internet, na rua, na escola, no trabalho? E a gente não pode trazer mais do que você pode suportar. Seria uma agressão. Seria uma agressão. Tem certas coisas que eu seguro, que vem na minha mente, me é mostrado. Aí eu vejo, aí fala assim para mim, não fala isso aí, não. Isso aí só daqui a 500 anos. Eu não falo. Eu, Pedro, não falo. Para quê? Não vai ser aceito, não vai ser compreendido, não vai ser entendido. Não está na hora. Mas da minha boca vai sair muita coisa. Da minha boca vai sair algumas coisas que vocês nunca ouviram. Muita gente vai achar que é a loucura da minha cabeça. Mas eu não posso deixar de falar, porque o Pai me pede. E é difícil negar Ele, hein? Você consegue negar Deus? Difícil, né? Ele te pediu uma coisa e você dizer, não, Pai, não vou fazer, não. Pois eu digo que um monte de gente aqui na Terra nega Ele o tempo inteiro. Nega o tempo inteiro. Então, gente, vamos refletir, porque muita gente não sabe como é que funcionam as leis do universo e padece por causa disso. É uma lei carrasca? De jeito nenhum. É tudo em benefício nosso. Não enxerga dessa forma carrasca, não. Quer ver como é que é em benefício? Vibra no amor só para tu ver o que vai acontecer. Começa a emanar amor para as pessoas. Tira as paixões. Que no momento que nós estamos agora é fácil. Com todas essas informações que já foram trazidas de séculos até agora, é fácil. Já teve treino em várias encarnações. Vibra no amor só. Faz o bem para tu ver. Deus te dá centuplicado. Vamos dar um exemplo aqui. Você dá uma coxinha de frango para uma pessoa que está passando fome, uma coxinha, Deus te dá 1.000 coxinhas de pagamento. Ele te dá 1.000 coxinhas. Tu dá uma coxinha, Ele te dá 1.000. Aí sabe o que vai acontecer? Tu vai ficar viciado em fazer o bem. Porque tu vai falar assim, caraca, eu vou dar aqui um saco de arroz de 1 quilo, o cara vai me dar 1.000 quilos de arroz. Só que tu não vai fazer por interesse. Tu vai fazer de coração, tu vai fazer por amor. O que ele vai te dar de prêmio é consequência. Tu já sabe que ele vai dar prêmio, tu já conhece o cara, já sabe como é que ele trabalha, tu já conhece como é que o universo trabalha. Tu não vai fazer por interesse, que se fizer por interesse aí é complicado. Tu vai começar a fazer de coração. No início, você pode começar a fazer um pouquinho por interesse, porque está começando. Depois muda. Começa a fazer de coração. Começa a treinar, mesmo que você não sinta nada, começa a fazer o bem, mesmo sem sentir. Poxa, eu não sinto amor por ninguém, não consigo fazer o bem. Faz mesmo sem sentir. Vai fazendo sem sentir. Sabe o que vai acontecer? Vai desenvolver o sentimento. Como que vai desenvolver? Vou te dizer como é que vai acontecer. Tu vai fazer sem sentir. Pô, vou seguir aqui o conselho do Pedro. Não sinto amor por ninguém, não sinto nada, mas vou fazer. Quando você começar a fazer, faz com educação. Ou finge a educação. Finge um carinho com a pessoa. Dá assim com carinho, mesmo sem sentir. Ah, eu não consigo sentir, mas finge. Aí dá. Sabe como é que você vai começar a sentir? Quando a pessoa te der uma gratidão. Quando a pessoa te emanar a energia da gratidão... Sabe o que vai acontecer quando ela emanar a energia da gratidão para você? Aí o que estava apagado aqui, que tu não conseguia sentir, vai ser desperto pela pessoa que agradeceu. A energia da gratidão que ela vai te emanar vai despertar aquilo que tu não conseguia sentir. Ou seja, a própria pessoa que você auxiliou, ela vai te auxiliar sem saber. Ela vai te auxiliar a quê? A você conseguir sentir aquilo que tu não conseguia. Então faz mesmo sem sentir. E faz com educação, falando manso, mesmo sem você ser isso. Que quando ela te agradecer, ela vai te emanar uma energia, cara. Quando ela te emanar uma energia, tu vai absorver aquela energia. Mas vai ser de primeira? Vai ser na primeira pessoa que deu gratidão? Não, depende. Tem gente que vai precisar ser 10. Tem gente que vai precisar ser 100. Depende do endurecimento do seu coração. Quanto mais duro, mais demora. Tem uns duros que é um pouco menos duro. Existem densidades. Tem uns que são mais duros, outros são menos duros. Existem degraus. Degraus. Né? Igual a evolução, degraus. Né? Mas não desiste, insiste. Até você começar a sentir. Porque pode ter certeza, a energia da gratidão que a pessoa vai te emanar, ela vai começar a amolecer teu coração aos poucos. Aí vai chegar uma hora que tu vai começar a sentir o amor, aquilo que tu não sentia antes. Tu vai falar, caraca, que coisa boa. Que tempo que eu perdi. Aí tu vai começar a fazer o bem mais vezes. Aí tu vai aumentando cada vez mais aquilo. Cada vez mais. Até que vai chegar um momento que tu vai sentir tanto amor, tanto amor, tanto amor, que tu vai governar um planeta. Tu vai governar um planeta inteiro. Tu vai ser o orientador evolutivo de toda uma humanidade de um planeta. E o amor vai aumentando. Depois governa um sistema solar. E o amor vai aumentando. Depois governa um quadrante, um quarto de uma galáxia. Depois 2 quartos, 3 quartos, uma galáxia inteira. Depois um agrupamento de galáxias. E assim vai indo. Porque o negócio é viciante. É um vício bom. Porque aí você já não pesca mais peixe, tu pesca homens. E é muito bom pescar homens para Deus. A recompensa é surreal. É avassaladora. Mas tu não vai fazer pensando na recompensa. Tu já conhece o cara, tu já sabe que vai ganhar a recompensa. Tu já não faz mais com interesse nisso. Já passou da fase do amolecer o coração. Tu já começa a fazer porque tu gosta mesmo e é prazeroso para você. E aí o que acontece? Existe aquele que fala bonito e tem conhecimento. E existe aquele que tem conhecimento e tem coração. O que não tem coração, mas tem conhecimento, faz um serviço bonito, um serviço legal. Mas o que tem conhecimento e tem coração, ah, esse aí é um serviço muito mais eficiente. Porque ele vai trazer o conhecimento e ele vai emanar uma energia. E a energia, em muitas situações, ela é mais potente do que o conhecimento que está sendo trazido. Porque aí, lembra da energia da gratidão, que amolece o coração duro? Então, a mesma coisa é o cara que está vibrando no amor. A energia que ele emana, nossa, está transformando. Alguns vai demorar, mas porque o coração está muito duro, mas está amolecendo. De repente, é só daqui a uma década, ou 20 anos, ou 30 anos. Eu tenho certeza que daqui a 20 anos, alguns daqui a 10 anos, outros daqui a 20 anos, outros daqui a 30 anos, vão estar pensando de uma outra forma e eu estarei esperando vocês aqui. Com o coração totalmente amolecido. Com a minha missão cumprida. Enquanto o coração está duro, a reação é uma. A reação é de fúria. Mas não tem problema. Eu sei o que está acontecendo. Eu entendo o que está acontecendo. Eu vou continuar trabalhando. Vai demorar alguns anos ou alguns decênios. Algumas décadas. Vai demorar, mas vai amolecer. Então eu suporto o seu ódio, porque eu sei o que vai acontecer no futuro. Porque você não sabe o que Deus tem programado para daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos. E tudo que ele tem programado é para amolecer o seu coração, porque ele é perfeito em tudo que ele faz. Então é normal agir com fúria agora. Não tem problema, eu sei tudo o que está acontecendo, eu entendo o processo. Eu te espero daqui a 10 anos. 20 anos, alguns outros 30. Te espero com teu coração já preparado, molinho. Molinho. E eu já sei como te receber. Eu queria receber agora, mas agora o coração ainda é pedra. Vamos recebê-lo quando você estiver preparado. Não tem nada mais forte do que a energia do amor. Tem pedra que é muito dura. A energia do amor não tem pressa, ela vai sendo emanada. Ela bate tanto na pedra até que amolece. É o amor mole em pedra dura, tanto bate até que amolece. Não preparei nada para essa palestra. Tudo que eu falei veio de Deus. Que a luz de Atom esteja com vocês.